ficheiro 18. Contando com filhos, netos e bisnetos, que Mikhail não se dera ao trabalho de incluir, os irmãos Frederick e Johann Wanger tinham aproximadamente 50 descendentes vivos. A família apresentava uma manifesta tendência para a longevidade. Frederick Wanger chegara aos 78 anos e o irmão Johann aos 80. Dos filhos de Frederick continuavam vivos. Harald tinha 92 anos e Henrik 82. A única exceção era Gustav, que morrera de uma doença dos pulmões aos 37 anos. Wanger explicara que Gustav sempre fora doente e fazia uma vida à parte, praticamente sem se dar com a família. Nunca casara nem tivera filhos. Os outros, que tinham morrido novos, tinham sucumbido a outras causas que não a doença. Richard Wanger fora morto na Guerra de Inverno, com apenas 34 anos. Gottfried Wanger, pai de Harriet, afogara-se um ano antes de a filha ter desaparecido. Mikhail tomou nota da estranha simetria que se verificava naquele ramo da família. Avô, pai e filha. Todos eles tinham sido vítimas da má sorte. O único descendente sobrevivo de Richard era Martin Wanger, que aos 58 anos continuava solteiro. Mas Henrik explicara que o sobrinho era um verdadeiro ermita, com uma mulher que vivia em Edestat. Mikhail notou dois fatores na árvore genealógica. O primeiro foi que nunca um Wanger se divorciara ou voltara a casar, mesmo quando os cônjuges tinham morrido jovens. Perguntou a si mesmo até que ponto aquilo seria comum em termos estatísticos. Cecília Wanger estava separada do marido havia anos, mas aparentemente continuavam casados. A outra particularidade era que, enquanto os descendentes de Frederick Wanger, incluindo Henrik, tinham desempenhado papéis relevantes nas empresas e vivido essencialmente em ou à volta de Edestat, a linhagem de Johann, que produzira apenas raparigas, casara e dispersara-se por Estocolmo, Malmö, Gotemburgo e até pelo estrangeiro. Só iam a Edestat passar as férias de verão ou para as reuniões mais importantes. A única exceção era Ingrid Wanger, cujo filho Gunnar Karlman vivia em Edestat. Era chefe de redação do Edestadskuriren. Wanger, seguindo a linha de raciocínio própria de um detetive privado, estava convencido de que o motivo subjacente à morte de Harriet seria encontrado na estrutura do grupo de empresas, no facto de, muito cedo, ele ter deixado claro que considerava Harriet especial. O motivo podia ter sido atingi-lo a ele, ou talvez Harriet tivesse descoberto qualquer informação sensível respeitante às empresas, tornando-se desse modo uma ameaça para alguém. Tratava-se, claro, de meras especulações, mas mesmo assim conseguira definir, usando este parâmetro, um círculo de 13 indivíduos que considerava com potencial interesse. A conversa que Mikhail mantivera com Wanger no dia anterior fora esclarecedora sobre um outro ponto. Desde o início, o velho falara de muitos membros da sua família de uma maneira desdenhosa e depreciativa. Mikhail achara aquilo estranho e acabara por perguntar a si mesmo se as suspeitas do patriarca relativamente aos seus familiares não lhe teriam distorcido o julgamento no respeitante ao desaparecimento de Harriet. Mas agora começava a pensar que Henrik fora até bastante sóbrio na sua avaliação. A imagem que começava a emergir revelava uma família social e financeiramente bem-sucedida, mas que em todos os outros aspectos da vida era muito claramente disfuncional. O pai de Henrik Wanger fora um homem frio e insensível, que gerara os filhos e deixara à mulher o cuidado de criá-los e educá-los. Antes de completarem 16 anos, os filhos raramente o viam, exceto durante reuniões especiais da família, onde era suposto estarem presentes, mas invisíveis. Henrique não se lembrava de alguma vez ter recebido do pai a mais pequena manifestação de amor ou ternura. Pelo contrário, era constantemente acusado de incompetente e objeto de críticas arrasadoras. Os castigos corporais quase nunca eram usados, não chegavam a ser necessários. As únicas vezes que conquistara o respeito do pai tinham acontecido muito mais tarde, através da sua ação como gestor do grupo Vanger. O irmão mais velho, Richard, rebelara-se. Depois de uma violenta discussão, cujo motivo sempre permanecera envolto em mistério, o rapaz fora estudar para Uppsala. Aí tinham sido lançadas as sementes da carreira como nazi, a que Henrik já fizera referência e que acabaria por levá-lo às trincheiras finlandesas. O que o velho não tinha dito era que os dois outros irmãos tinham seguido percursos semelhantes. Em 1930, Harald e Gregor tinham imitado Richard e rumado a Uppsala. Eram os dois bastante chegados, mas Vanger não sabia se costumavam ou não encontrar-se com Richard. Certo era que tinham os três aderido ao movimento fascista Nova Suécia, de Per Engdahl. Harald seguira fielmente Engdahl ao longo dos anos, primeiro para a União Nacional Sueca, depois para o grupo Oposição Sueca e, finalmente, já depois da guerra, para o novo movimento sueco. Harald continuará a ser membro até à morte de Engdahl, nos anos 90, e em várias ocasiões fora o principal apoiante financeiro do hibernante movimento fascista sueco. Harald Vanger estudara medicina em Uppsala e aterrara quase de imediato em círculos que viviam obcecados com a higiene e a biologia raciais. Trabalhara durante algum tempo no Instituto Sueco de Raça e Biologia e, como médico, tornara-se um dos mais destacados proponentes da esterilização dos elementos indesejáveis da população. Citação Henrique Vanger, fita 2, 02950. O Harald foi ainda mais longe. Em 1937, foi coautor, sob pseudónimo, graças a Deus, de um livro intitulado A Nova Europa dos Povos. Só soube disto nos anos 70. Tenho um exemplar que podes ler. Deve ser um dos livros mais nojentos jamais publicados em língua sueca. Harald defendia não só a esterilização, mas também a eutanásia. Liquidar ativamente as pessoas que ofendessem os seus gostos estéticos e não correspondessem à imagem que tinha da perfeita raça sueca. Por outras palavras, apelava ao assassínio em massa num texto escrito em impecável prosa académica e contendo todos os argumentos médicos exigíveis. Desembaraçem-se dos deficientes físicos. Não permitam que o povo Sami se reproduza. Têm influências mongóis. Não é acaso verdade que os doentes mentais encararão a morte como uma espécie de libertação? Acabem com as prostitutas, os vagabundos, os ciganos e os judeus. Estás a ver a ideia. Nas fantasias do meu irmão, Auschwitz podia ter sido em Dalarna. No fim da guerra, Gregor Vanger tornara-se professor e, a partir de certa altura, diretor da escola preparatória de Eddastadt. Henrique convencera-se de que, nessa altura, já não pertencia a nenhum partido e tinha abandonado o nazismo. E fora só ao passar em revista a correspondência do irmão, falecido em 1974, que ficara a saber que, nos anos 50, ele aderira a uma seita sem qualquer espécie de peso ou significado político, mas completamente estapafúrdia, chamada Partido Nacional Nórdico, de que se mantivera membro até morrer. Citação Henrique Vanger, fita 2, 04167. Portanto, três dos meus irmãos eram politicamente loucos. Até que ponto seriam doentes noutras áreas? O único irmão que, aos olhos de Henrique Vanger, merecia um módico de empatia era o enfermiço Gustavo, que morrera de uma doença pulmonar em 1955. Gustav nunca quisera saber de política e parecia ter sido uma espécie de alma artística e misantrópica, sem o mínimo interesse por negócios ou por trabalhar no grupo Vanger. Agora só restam você e o Harald, dissera Mikaela Vanger. Por que foi que ele voltou a Hedby? Veio para cá em 1979. A casa é dele. Deve ser estranho viver tão perto de um irmão que odeia. Não odeio o meu irmão. Quando muito, talvez tenha pena dele. É um idiota chapado. E é ele que me odeia. Odeia-o? Precisamente. Penso que foi por isso que voltou. Para poder passar os seus últimos anos a odiar-me de perto. Por que é que ele o odeia? Porque eu casei. Vai ter de explicar isso. Henrik Vanger perdera muito cedo o contacto com os irmãos mais velhos. Era dos cinco o único a mostrar aptidão para o negócio, a última esperança do pai. Não se interessava por política e mantinha-se afastado do Uppsala. Em vez disso, estudara economia em Estocolmo. Depois de completar 18 anos, começara a passar as férias a trabalhar nos escritórios centrais do grupo Vanger ou na administração de uma das empresas. Familiarizara-se com todos os meandros do negócio familiar. A 10 de junho de 1941, em plena guerra, fora enviado à Alemanha para uma visita de 6 semanas aos escritórios do grupo em Hamburgo. Tinha apenas 21 anos e o agente alemão da Vanger, um veterano da empresa chamado Hermann Lobach, servira-lhe de guia e mentor. Não vou cansar-te com os pormenores, mas quando lá estive, Hitler e Stalin ainda eram bons amigos e não havia nenhuma frente oriental. Toda a gente continuava a acreditar que Hitler era invencível. Havia uma sensação de otimismo e desespero, julgo que são as palavras certas. Mesmo passado meio século, continua a ser difícil definir o ambiente que se vivia. Não me entendas mal, eu não era nazi. Para mim, Hitler parecia uma absurda personagem de opereta. Mas seria quase impossível não nos deixarmos contagiar pelo otimismo quanto ao futuro, que era o sentimento dominante entre os vulgares cidadãos de Hamburgo. Não obstante o facto de a guerra estar a aproximar-se e de ter havido vários ataques aéreos contra a cidade enquanto eu lá estive, as pessoas pareciam pensar que se tratava apenas de um aborrecimento passageiro, que muito em breve seria assinada a paz e Hitler criaria a sua Neuropa. As pessoas queriam acreditar que Hitler era Deus. Era a imagem que a propaganda transmitia dele. Vanger abrira outro dos seus muitos álbuns de fotografias. Este é o Lobach. Desapareceu em 1944, provavelmente vítima de um ataque aéreo. Nunca chegámos a descobrir o que lhe aconteceu. Durante as semanas que passei em Hamburgo, tínhamo-nos tornado amigos. Fiquei instalado em casa dele, um magnífico apartamento num bairro elegante. Estávamos juntos todos os dias. Ele era tão nazi como eu. Mas, por uma questão de conveniência, tinha-se filiado no partido. O cartão de membro abria portas e facilitava oportunidades de negócio para o grupo Vanger. E negociar era precisamente o que fazíamos. Fabricávamos vagões de carga para os comboios deles. Sempre me perguntei a mim mesmo se alguns dos nossos vagões tiveram como destino a Polónia. Vendíamos tecidos para os uniformes deles e válvulas para os rádios, apesar de oficialmente ignorarmos que uso davam aos nossos materiais. E Lobach sabia conseguir um bom contrato. Era simpático e bem disposto. O perfeito nazi. Pouco a pouco, comecei a perceber-me de que era também um homem que tentava desesperadamente esconder um segredo. Na madrugada de 22 de junho de 1941, o Lobach bateu à porta do meu quarto, que era contíguo ao da mulher. Indicou-me por gestos que não fizesse barulho, me vestisse e o acompanhasse. Fomos para o salão de fumo no resto do chão. O Lobach não se tinha deitado. Tinha o rádio ligado e percebi que se passava qualquer coisa de muito grave. Tinha começado a Operação Barbarossa. A Alemanha tinha invadido a União Soviética. Vanger esboçara um gesto de resignação. O Lobach pegou em dois cálices e serviu uma generosa dose de aquavite para cada um de nós. Estava claramente abalado. Quando lhe perguntei o que tudo aquilo significava, respondeu-me com uma estranha clarividência que significava o fim da Alemanha e o fim do nazismo. Não acreditei totalmente nestas previsões. Ao fim e ao cabo, Hitler continuava a parecer imbatível. Mas bebemos os dois à queda da Alemanha. Então ele voltou a sua atenção para questões práticas. Mikhail assentira, para dar a entender que estava a seguir a história. Em primeiro lugar, não tinha maneira de contactar o meu pai para pedir instruções, mas decidira por sua própria iniciativa interromper a minha visita à Alemanha e mandar-me de volta à casa. Em segundo lugar, pediu-me que lhe fizesse um favor. Heinrich Wanger apontara para o retrato a 3/4, já muito amarelecido, de uma mulher de cabelos escuros. Lobach estava casado havia 40 anos, mas em 1919 conhecera uma mulher espetacularmente bonita, com metade da idade dele, e apaixonara-se perdidamente. Ela era pobre, uma simples costureira. Cortejara-a e, como tantos outros homens ricos, tinha meios para instalá-la num apartamento a uma distância conveniente do escritório. Tornaram-se amantes. Em 1921 tiveram uma filha, a quem deram o nome de Edith. Homem mais velho e rico, mulher nova e pobre, um filho do amor. Não deve ter causado grande escândalo nos anos 40, observara Mikhail. Absolutamente. Exceto por um pormenor. A mulher era judia. E, consequentemente, o Lobach foi pai de uma judia em plena Alemanha nazi. Era aquilo a que eles chamavam um traidor à sua raça. Ah, isso altera a situação. O que aconteceu? A mãe de Edith tinha sido presa em 1939. Desapareceu. E só podemos calcular qual terá sido o seu destino. Sabia-se, claro, que tinha uma filha que ainda não fora incluída nas listas de transportes e que estava a ser ativamente procurada pelo departamento da Gestapo, encarregado de encontrar os judeus fugitivos. No verão de 1941, uma semana depois de eu ter chegado a Hamburgo, a Gestapo conseguiu estabelecer a ligação entre a mãe de Edith e o Lobach, que foi interrogado. Admitiu o relacionamento e a paternidade, mas afirmou não fazer a mínima ideia de onde a filha se encontrava, não tendo tido qualquer contacto com ela nos últimos 10 anos. Onde estava então a filha? Eu via todos os dias em casa dele. Uma bonita rapariga de 20 anos, muito discreta e calada, que arranjava o meu quarto e ajudava a servir o jantar. Em 1937, quando as perseguições contra os judeus duravam havia já vários anos, a mãe de Edith pediu ajuda ao Lobach e ele ajudou. O Lobach amava a sua filha ilegítima tanto quanto amava os filhos legítimos. Escondeu-a no último lugar onde alguém se lembraria de procurá-la, à vista de toda a gente. Arranjou-lhe documentos falsos e contratou-a como criada. A mulher sabia quem ela era? Não, aparentemente não fazia a mínima ideia. O estratagema tinha resultado durante 4 anos, mas Lobach sentiu um nó a apertar. Era apenas uma questão de tempo até a Gestapo ir bater-lhe à porta. Naquela noite foi chamar a filha e apresentou-me como tal. Ela era muito tímida e não ousou olhar-me nos olhos. Devia ter passado a noite acordada, à espera de ser chamada. Lobach suplicou-me que lhe salvasse a vida. Como? Tinha tudo combinado. Eu era suposto ficar ainda mais 3 semanas e então apanhar o comboio da noite para Copenhaga e atravessar o estreito no ferry. Uma viagem relativamente segura, mesmo em tempo de guerra. Mas, 2 dias depois da nossa conversa, um cargueiro pertencente ao grupo Wanger partiria de Hamburgo para a Suécia. O Lobach queria que eu viajasse nesse cargueiro e saísse da Alemanha o mais rapidamente possível. A alteração aos meus planos de viagem teria de ser aprovada pelos serviços de segurança. Uma simples formalidade, não um problema. O que o lobo queria era que eu embarcasse naquele cargueiro, levando a Edith consigo, presumo. A Edith foi levada para bordo, escondida dentro de um dos 300 caixotes que continham maquinaria. A minha missão era protegê-la, caso fosse descoberta, enquanto ainda estivéssemos em águas territoriais alemãs, e impedir o comandante do navio de fazer qualquer coisa estúpida. Caso contrário, devia esperar até estarmos bem longe da Alemanha antes de tirá-la do seu esconderijo. Parece assustador. A mim pareceu-me simples, mas acabou por ser uma viagem de pesadelo. O comandante era um sujeito chamado Oscar Granath, que não ficou nada satisfeito por ver-se transformado em ama seca do pressuposto herdeiro do patrão. Zarpámos de Hamburgo por volta das 9 da noite. Estávamos a sair do porto interior quando as sereias de alerta aéreo começaram a uivar. Um ataque de bombardeiros ingleses, o mais violento porque até à altura tinha passado. E o porto era, claro, o alvo principal. Mas conseguimos passar. E depois de uma avaria num dos motores e de uma pavorosa noite de tempestade em águas infestadas de minas, chegámos a Karlskrona na tarde seguinte. Vais provavelmente perguntar-me o que aconteceu à rapariga. Julgo que sei. O meu pai ficou compreensivelmente furioso. Tinha posto tudo em risco com a minha estúpida aventura. E a rapariga podia ser deportada da Suécia a qualquer momento. Mas eu já estava tão perdidamente apaixonado por ela como o Lobach estivera pela mãe. Pedi em casamento e apresentei um ultimato ao meu pai. Ou consentia, ou arranjava outra pessoa para lhe suceder à frente das empresas. Acabou por ceder. Mas ela morreu? Sim. Demasiado cedo, em 1958. Tinha um problema cardíaco congénito. Vivemos juntos 16 anos. Acabámos por descobrir que eu era estéril, não podia ter filhos. E é por isso que o meu irmão me odeia. Por ter casado com ela? Porque, para usar palavras dele, casei com uma suja prostituta judia. Mas o homem é louco. Eu próprio não o diria melhor.